Senta o calor da vida. Um novo dia. Quando você o encontrar, saberá o que eu quero dizer. A emoção valerá e o que tanto sonhou. O bem ou o mal é só escolher.